Agora que entendemos melhor sua situação, é importante identificarmos o motivo por trás dos problemas que você está enfrentando em seu relacionamento. Com base nas suas respostas, percebi que o ponto principal está relacionado à infidelidade de seu parceiro e suas consequências emocionais. Não se preocupe, estou aqui para te ajudar a superar esses desafios.